Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel 47. Deus começou a falar comigo, né, ontem de manhã, sobre essa palavra. E o interessante é que essa palavra, ela tem muitos detalhes, muitos. Por isso eu quero te pedir para que você tenha atenção em alguns detalhes, amém? Vamos lá, versículo 1, diz assim: em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que algumas águas surgiam por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste. Eu acho interessante, eu vou continuar lendo o versículo, mas eu quero fazer uma observação aqui, que essa água, ela saía por debaixo. Assim, já viu quando você lava a sua casa, né, e a água vai escorrendo bem devagar para fora? Não é na pancada. Por quê? Porque ali tem uma porta, né, e que separa. Então, essa água, ela foi fluindo devagar, debaixo dessa porta. Vamos continuar. Porque a frente da casa ficava em direção ao leste. As águas desciam debaixo do lado, o quê? Direito da casa, ao lado sul do altar. A casa era virada para um lado, só que essa água tinha uma direção. Eu quero que você pense nisso. Essa água tinha o quê? Uma direção. Essa água, ela não saiu assim, vamos sair. Não, vou sair e vou para onde eu quiser. Não. Por que que eu estou dizendo isso já nesse primeiro versículo? Porque todo o processo que Deus tem na nossa vida já tem uma direção. Todo o processo que Ele começa na sua vida e na minha vida já tem uma direção. Ele não está fazendo tipo assim, ah não, porque esse processo precisava ser ao leste, né? Nossa cabeça pensa assim, mas o Senhor direcionou para sul, então Ele está um pouco equivocado. Não. Todo o processo que Ele tem na nossa vida já tem uma fala para você mesmo, eu preciso entender a direção. Vamos falar um pouquinho mais alto? Eu preciso entender a direção do processo dessa água que vai, e vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. Você deve conhecer Ezequiel 47 e já sabe mais ou menos o que vai acontecer aqui. Que é tremendo demais, porque quando Deus começa um processo conosco, Ele vai, no processo já, restaurando muitas coisas dentro de nós. Dentro do processo que Ele começa conosco, Ele já vai fazendo uma grande obra dentro de nós. Então, o que aconteceu? A água saía o quê? Eu posso ficar até 10h30, que o pastor falou. Nós fazemos a escola. Hã? De baixo, fala para o irmão que está do seu lado, de baixo, bem calminho, fala bem calminho, a água é saindo bem calminha, né? Tranquila, como o nosso Pai é, Ele é tranquilo, amém? Sim ou não? Nós que somos agitados demais, inquietos demais, né? E aí no versículo 2 está dizendo assim: então Ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. Eis que ali corriam as águas do lado, o quê? Repete mais uma vez comigo. Todo o processo... Vamos ser mais fortinho, vamos lá? Todo o processo já tem uma direção. Amém? Tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, tudo que eu vivencio, tudo que nós vivenciamos, já tem uma direção. Então, a gente precisa entender a direção. Só isso. E é muito bom quando nós abrimos a palavra e essa palavra ou algum outro texto, ele solta aos nossos olhos. Significa que Ele quer nos direcionar de uma forma muito poderosa, muito tremenda, muito profunda. E o seu processo e o meu processo precisa ser profundo. Águas saíam debaixo do umbral das portas, da porta. Ou seja, não saía, né? Vamos lá, se fosse a porta aberta, ela iria sair muito rápido. Mas essa água foi saindo gradativamente. Ela não foi saindo assim, igual fonte, né? Na Cachoeira do Bonfim, quando você vê ali embaixo, já está aquela água, eu não vou conseguir falar isso, aquela água grande, senão vou falar iguana. Aquela água grande ali embaixo, só que se você for na fonte lá em cima, é uma fonte pequena. Não é uma fonte grande, poderosa, não. É um negócio mínimo, que a aguinha vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, e enche o rio, sim ou não? Esse rio já tem uma direção, sim ou não? Fala para o irmão que está do seu lado. Deus já fez, Deus já tem uma direção para a sua vida, fala. O Pai é bom. Ele já tem uma direção para a minha vida e Ele já tem uma direção para a sua vida, porque Ele é bom. Fala assim, eu vou seguir a direção dEle. Fala. Cuidado, hein, irmãos. Porque a água está saindo do lado direito, não é do lado esquerdo. A água está saindo do lado direito. Se nós seguirmos do lado esquerdo, não vai funcionar. Lá não tem água, Adileia. A Adileia fez assim. Né? Não tem água do lado esquerdo, tem água do lado direito. E o nosso Pai é tão bondoso que vai nos direcionando e falando, direcionando e falando, direcionando e falando, trazendo existência na nossa mente aquilo que não existe ainda. E hoje Ele está acalentando o nosso coração, dizendo, eu tenho a direção da sua vida. Eu tenho a direção da sua história, eu tenho a direção da sua família, porque eu sou o teu Pai que te guardo, que blindo a sua mente, eu sou. Fala assim, eu vou seguir a direção sem pirraça, fala. Porque tem gente que faz uma pirraça primeiro, né? Não, aqui eu não vou, aqui eu não quero, né, Alessandra? Não quero, não. Ai, a água está saindo por onde? Fala direito, fala. Não esquerdo. Amém? Já tem uma direção para a nossa vida. Já tem uma direção trilhada para a nossa vida. E essa direção vai nos levar à vida eterna. Essa direção vai nos levar à vida eterna. Essa direção vai nos levar a ter uma vida abundante. Sem choro, sem pranto, né? Sem dor. Igual eu estou com dor no meu tornozelo, no meu pé, eu não sei nem o que é, não sei o que eu arrumei, mas eu não vou ter dor lá em cima. Tu vai ter? Não? Não. Já viu quando tu abaixa, quando tu levanta, tu não consegue levantar? Não vai ter isso. Ou quando tu levanta, tu está meio tonto assim, tu não sabe nem onde está? Então, Ele nos direciona. Amém? Ali corriam as águas do lado direito. Versículo 3. Quando o homem que tinha o cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu quantos côvados? 1.000 côvados. E me levou atrás das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Então, quando começou aquela água saindo, né? Ezequiel estava atrás dessa água, que ia fluindo na direção que aquele rio já tinha já cravado já. Não era uma direção, não. Aquele rio já tinha uma direção. Aquele rio já sabia onde ia chegar, aonde era necessário chegar. E ele chegou num deserto, num lugar que não tinha absolutamente nada de vida. E ali naquele momento, quando aquelas águas chegaram, houve vida e vida em abundância. Sabe o que Deus está falando aqui hoje? Haverá vida e vida em? Você crê nisso? Então dá glória a Deus. Dá aleluia. Deus é bom. E aí ele continua seguindo aqui. Novamente ele mediu mais quanto? E levou através das águas. Estavam pelos, foi aumentando ou não foi aumentando? Deixa eu falar um detalhe aqui. Todo o processo, igual quando a gente se converte, eu não fui nascida e criada na igreja. Quem foi aqui nascido e criado na igreja? Que bênção. Bom, eu não fui. Então, vários percalços. Mas quando eu entrei, ele começou bem leve comigo, né? E começou contigo também, quem veio, né? E quem está também desde o ventre, também. Ele começa o processo leve. Mas o processo, ele vai dando uma continuidade, vai aumentando. E tem hora que a gente pensa assim, eu não sou capaz de seguir esse processo. Mas é o processo da vida. E a gente precisa seguir o processo da vida. Naquilo que ele tem direcionado sobre a nossa vida. E aí ele começa com uma água onde? No tornozelo. Fala para o irmão que está do seu lado. Daí está fácil, né? Fala. Fácil. Facinho. Porque você andar com a água no tornozelo é fácil. Sim ou não? Sim, você consegue andar tranquilamente. Mas só que o processo mudou. Agora tu está um pouco mais forte, né? Um pouco mais sábio. E aí ele precisa aumentar um pouco a pressão. Se o pai fala contigo assim hoje, eu vou aumentar a pressão. O que, que tu fala? Envia o teu socorro do céu. Né não? E aí ele aumentou a pressão e a água chegou aonde? No joelho. Você vai andar na água pelos joelhos, você já tem mais um pouco de dificuldade. Mas você está um pouco mais forte. Sim ou não? E ele vai dando a direção, porque conforme ele media a água e ia seguindo, quem estava à frente? Quem estava à frente? Pergunta o irmão que está do seu lado, por que, que você está tão preocupado? Pergunta para ele, por que, que você está tão preocupado, tão inquieto, tão cheio de dúvida, tão cheio de coisas, tão cheio de muitas coisas na mente? Ele é bom, está agindo. Rabaia, rabadarabás. Agindo de forma tremenda, poderosa, maravilhosa. Porque conforme nós vamos andando atrás, ele vai na frente. Ele vai dando a direção na frente. E ele ainda fez uma coisa muito bacana. Ele media para que não saísse de nada, de nenhuma direção. Tinha uma direção certa, correta. E nós vamos vivendo conforme a nossa mente indica. Ah, eu vou por aqui. Aqui é mais fácil. Toda vez que eu lembro de rota, de direção, eu lembro do pastor Guto. Todas as vezes. Ah, não, né? Porque aqui em Petrópolis tem essas coisas. A gente pode cortar vários caminhos. Porque a cidade é uma bênção. A gente está em cima de uma montanha. Né? Moramos no monte, alto sublime monte. Glórias. E aí, quando a gente tem algum caminho que a gente precisa passar, não tem como fugir. Não tem como direcionar e falar assim, não quero isso aqui. E o pai está dizendo, continua. Eu estou indo na tua frente. Né? Respira fundo. E continua, porque as águas estão fluindo. O processo está fluindo. A minha glória está fluindo. Então continua, porque você precisa chegar do outro lado. Amém? E aí, novamente... Não, perdão. É, no 4. Novamente, ele mediu mais quanto? E me trouxe através, as águas estavam pelos lombos. Anda na água. Nosso pastor é surfista. Anda com a prancha debaixo do braço. Com a água aqui. Vai ter mais de? Vai chegar. Mas vai ser um pouco mais lento. E aí tem processos que são lentos. Mas é para um aperfeiçoar. E a gente quer tudo para ontem. Anteontem. Falando, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Ai, faz logo. Não. Ele tem o tempo dele. Para as nossas vidas. Ele conhece aquilo que é necessário fazer nas nossas vidas. Então, esse processo... Que a água chegou aqui. Ah, irmãos. Esse processo é muito bom, né, Fabiana? Ele é maravilhoso. Vontade é, nem sei. Voltar. Mas não tem como voltar. Isso é muito lindo, né, pastor? Porque não tem como voltar. A água já está... Fala para o irmão que está do seu lado, não tem como tu voltar, não. Tu segura firme. Segura firme, segura na mão dele se você tem intimidade, se você não tem, não faça isso. Segura assim, fala, vamos aguentar firme o processo. Não tem como mais voltar. Rabaia, rabadarabalabás. Não tem como mais voltar, Pablo. Não tem como mais voltar. Porque ele é bom. Mas eu não vou aguentar essas águas. Vai. Ele está dizendo, vai. Você vai aguentar. Eu estou te mostrando que eu sou poderoso, que eu sou aquele que move sobre a sua vida. Eu estou te mostrando o que eu faço. Você vai aguentar. Quem vai aguentar dá glória. Não, lembra disso. Põe lá na sua geladeira, em cima lá da pia, né? Que às vezes a gente fica mais na pia do que outro canto da casa, né? Não ri não, não ri não. Coloca lá, eu não tenho mais como voltar. Não tenho. Nós não temos mais como voltar. E é tão poderoso isso, irmãos, tão poderoso, que eu fiquei pensando ontem, eu falei, não tem como voltar assim nem um passo. Não tem. Nós precisamos ir mais fundo, mais profundo, em direção àquilo que Ele tem para a nossa vida. O que, que Ele tem para a minha vida e para a sua vida? Pensa aí. Mas tem algo que já está determinado. Se assim nós fizermos conforme Ele dita, Ele coloca, e Ele não faz esses processos, sabe, para dizer assim, ah, eu sou um pai, aquele bem carrasco assim, ó, que eu quero que ele fique aí nessa água. Tem gente que não sabe nem nadar, deve estar pensando, ah, eu preciso voltar agora, que a água chegou aqui, ó. Dá um desespero, não dá? Quem não sabe nadar? Eu aprendi a nadar, meu pai me ensinou. Eu cheguei assim, na beira do poço, lá no Bonfim, e ele fez assim, ó, tufo. Foi assim que eu aprendi a nadar, velho. E ele falou, sacode os braços, sacode as pernas. Eu falei, meu, vou morrer aqui, né? Não, mas foi assim que ele ensinou, né? Mas é bom, porque o Pai nos ensina. E às vezes a gente acha que está perdido. Que todo o nosso processo está perdido. Não. Não está perdido. Porque Ele tem o controle. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não está perdido no caminho. Fala para ele, não está. Olha dentro do olhinho dele, você não está perdido nesse caminho. Ele está te direcionando, medindo e dizendo vem, medindo e dizendo vem, medindo e dizendo vem. A gente só precisa ir. Tem hora que ele mede 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 100.000. E tu fica assim, ó. Fala, não, não, não. É melhor ficar por aqui. É mais confortável aqui. E ele está dizendo, não. Porque se você ficar aí, a água vai subindo. E aí não vai dar conta. Vai ficar sozinho, eu vou ficar sozinha no processo. E não, eu não vou dar conta. Com ele eu já não estou dando conta. Sim ou não? E a gente arruma bastante confusão. Na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Vamos continuar aqui, eu só tenho 11 segundos. Olha, 11 segundos não, 11 minutos. Põe mais 10 aí para mim. Estou brincando, brincadeira. Vamos lá. Em seguida, mediu mais 1.000, né? E este era um quê? Pelo qual não conseguia passar. Porque as águas eram profundas, águas para si, o quê? Nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Coloca aqui para mim, para a gente poder ler esse versículo todo mundo junto. Vamos lá? Começo? Obrigado, muito obrigado. Vamos ler todo mundo junto bem forte. Porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só era um rio que não se podia vencer apenas o quê? Ah, essa versão está ótima. Está melhor do que a minha aqui. Você não pode mais o quê? Caminhar. Você precisa profundo na oração, profundo na santidade, profundo na leitura da palavra, profundo. Não é mais tempo de caminhar, porque agora o processo é um pouco mais poderoso, profundo para as nossas vidas, porque Ele quer nos levar a coisas muito profundas, e Ele está dizendo, vamos. Então, daquela água pequena, daquele processo mínimo, virou, me ajuda, coloca ali, varão, o final do 5, por favor. Terminou assim, ó. Era um rio que não? Fala para o irmão que está do seu lado, vamos embora mergulhar, é hoje. É hoje, dentro desse processo, dentro disso que o Pai está ditando para as nossas vidas, vamos mergulhar, porque Ele é maravilhoso, aleluia. Feche seus olhos por alguns momentos, Ministério de Louvor já pode ir vindo, e eu quero ler o restante, para você receber, com seus olhos fechados. Rai alabás, rabai alabadarabalabás, aleluia. Há um processo nessas águas. Há um processo nessas águas. Há um processo nas águas do nosso Pai. É um processo de cura. É um processo de restauração. É um processo de água. A água da vida. Aleluia. Ele é a água da vida. Aquele que traz vida e vida em abundância. E nessa manhã, nesse primeiro culto, nesse primeiro momento na tua casa, Pai, tu está nos dizendo, eu envio águas que curam, águas que restauram, águas que traz vida. Aleluia. Seus olhos fechados, nós já vamos louvar e orar. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele disse, com seus olhos fechados, vai orando aí. Essas águas começaram pequenas. E Ele disse-me, filho do homem, tu viste isso? Então Ele me trouxe, me fez retornar para a margem do rio. Virou um rio, irmãos. Virou um rio, raia, lava, lavas. Ora, quando eu havia retornado, eis que no riacho, não, na ribeira do rio havia muitas águas, muitas árvores, de um lado e do outro. Ele me disse, essas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar. Que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Receba aí agora o toque dele. E sucedeu que cada coisa que vive se move para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá grande multidão de peixes, porque essas águas chegaram lá, porque serão curadas. Cada coisa viverá por onde este rio vier. Aleluia. Sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde Engedi até Em Eglai. Era uma distância boa, porque não tinha vida ali. Eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com os seus tipos, como os peixes de grande mar, excedendo em muitos. Aleluia. E tem outro processo aqui, mas vamos finalizar aqui. A nossa vida tem um propósito. Nós não estamos aqui somente para viver, trabalhar. Não, a nossa vida tem um propósito. E o propósito da minha vida, o propósito da sua vida, da nossa vida, ele precisa ser entendido. Ele precisa ser entendido. Ele precisa ser compreendido, porque senão nós vivemos à margem e não saímos do lugar. Mas hoje, se coloca de pé. O nosso Pai está dizendo para mim e para você: eu sou aquele que te guarda. Recebe isso. Eu sou aquele que livra você. Eu sou aquele que em todo momento estou. Não saio. Fico te observando, cuidando dos mínimos detalhes. Aleluia. Nós vamos louvar. E aí eu vou te chamar aqui à frente. E eu vou pedir para que o pastor Marco, ele ore por nós, impetre a bênção sobre a nossa vida. E o Pai está aqui. Aleluia. Vamos declarar essa canção? Aleluia. E se você quiser se chegar no altar, pode ser chegando. Declara isso. Isso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor. De Jesus, olha para nós, tem misericórdia de cada um de nós. Ah, Senhor, às vezes as situações da vida têm nos sufocado e a gente pensa em olhar para trás, mas nessa manhã nós imploramos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo e que ele nos faça ir adiante, avançar sem medo, sabendo de que o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, o Senhor conhece cada coração, cada situação, cada família. Então, neste momento, ó Pai, acolhe essas aflições, retira todo medo, traz paz sobre essa família, traz cura, traz milagre sobre essa família. Em o nome de Jesus eu ordeno, para que todo medo seja lançado fora, toda intranquilidade. Continua, Pai, realizando o seu processo de mudança em nossas vidas, em o nome de Jesus. Diga assim comigo, diga assim: Senhor Deus, eu confio em Ti, ajuda-me a ficar tranquilo e em paz. Dá um abraço no seu irmão e diga: Deus está tomando conta de tudo. Deus está tomando conta de tudo, viu? Deus está tomando conta de tudo, viu? Fique em paz. Amém. Volte para o seu banco, na certeza que Deus está contigo. Pode voltar. Nós estamos chegando ao final. Antes da bênção, o pastor Guto tem um rápido aviso. Em seguida, vamos impetrar a bênção para que você possa ir para a escola bíblica dominical. Assente, por favor. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Nós estamos em período de a arrecadação de mantimentos para abençoarmos famílias aqui que a nossa ação social atende. Nós atendemos todos os meses 100 famílias. 100 famílias. Você pode agradecer a Jesus por isso? Todo primeiro sábado nós temos o culto da ação social aqui na igreja. E os irmãos estão aqui embaixo. Você desce a escada, de frente para a escada, tem uma banca de alimentos. E ali você pode fazer a sua doação pelo Pix. Às vezes é melhor do que você ir no mercado, voltar, trazer um alimento. Então a gente facilitou o processo para você. Você vai fazer o Pix ali daquele valor, daquele alimento, já vai doar aqui hoje. Então ali você vai escolher um arroz, um feijão. A gente fez uma pesquisa de preço e já trouxemos aqui tudo pronto para que você não tenha esse trabalho de você ir a algum lugar e trazer o mantimento aqui para a igreja. Se você quiser trazer um mantimento, obviamente fica a seu critério, mas se você puder, após o culto, antes de ir para a escola dominical, passa ali nossa banquinha de mercado ali, ó, de alimentos não perecíveis, escolhe um alimento e já faz a sua doação aqui para a nossa igreja. Amém? Amém. Se eu quiser trazer uma tonelada, eu posso trazer? Arroz, feijão, linguiça, vamos ficar de pé? Gente, daqui a pouquinho tem escola dominical, começa agora, daqui a um minuto a escola dominical, temos 5 classes. Se você puder, permaneça na escola dominical, você vai crescer muito no Senhor. Professores gabaritadíssimos, todos bem preparados e vocês são convidados a estarem conosco, ok? No final do ano tem prova. Então estuda para passar na prova da escola dominical. Vamos receber a bênção do Senhor. Erga suas mãos aos céus, agradece a Deus. Logo depois da bênção, eu lhe convido a sentar um minuto, fazer a sua última oração enquanto eu chego lá na porta. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo lance fora de nossas vidas todo medo e toda intranquilidade. Aplauda o Senhor e assente um pouquinho, fazendo a sua última oração.